よな。 1-0-4。Sim, checo Zulu 90, o tráfego está a 3 milhas, pois são 12 horas. Aguarde esperar o tráfego para prosseguir a ascensão a 1-0-5 visual. November 500, avisou com o tráfego, vai manter 1-0-5 final 3. Vai sub ascensão 1-0-6-5? Afirmativo, vai manter o 0-6-5 como final. Gente. O tráfego já superado visual. Gente. Bravo, November, subir? Bravo, November, aguarde. Gol 250 e LS. Plano 250, complete a final e chame Tojo no 8-95. Tojo no 8-95, gol 250. 0 e LS. Número 50, número 2, para pouso, continue a aproximação, vento sul, confirmando 180 graus, 149, informarei pista livre. Tráfego informado anteriormente, superado. Frente do tráfego, descendo para 2000, com 1017, bora 962, autorizando o procedimento. No 90, assim que possível, informe seu estimado de pouso. Está estimando o pouso ao 50. Confirme? Ao 50. Gente, 1-4-5-0. Solos 2-9, libere direita, chame Solo 1-2-0-9. Direita 2-1-9, cuidado, bom dia. Confirmando, gol 1-2-5-0, pista livre. Pouso autorizado, 1-8-0 graus, 1-2-9. Autorizado o pouso, gol 1-2-5-0. No ILS, Gona 962. Gona 962, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 7895, Gona 962. Oi, Salvador, voo 1962 a 3 milhas do Índia Serra. Bom dia. Bom dia. Continue a aproximação 1-0, vento 190 graus, 149, através de direita, informarei vista livre. Gente, aguardando a autorização de pouso agora, 962. Voo 1094. Pista livre, pouso autorizado, 190 graus, 149. Gente, autorizado pouso, pista 1049, 62. 962, solo aos 35, libera a direita, chame solo em 1219. Tango Eco Zulu November. Nossa, 5, 4 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Para o serviço de informação de voo e alerta, chame agora Recife, frequência 1260, alterna 128, decimal 8. Direcionamento, reporte para o táxi, Papa Romeo 9, November, Oscar Whiskey. Reportará para o táxi, November. O Xavé 6250, a sua identificação dessa via Palmed 1 para o nível 050. Oxané 6250, vou ITAP. Gol, zero, dia, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 180 graus com 08 nós, gol no 556. Livre alinhar e decolar 1-0 no 556. Pronto para o táxi. 3 ao táxi, reporte na ponte de espera, cabeceira no 7 novembro, Osco Whisky. Reporta no ponte de espera 1-7 novembro, Osco Whisky. Vou conseguir o gol no 790. Papapá, mais de Vitor Alves, prossiga. Romeu 44, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, está decolando aqui em 1.500 pés, alocado 0115 no transponder, interceptor BR-324, tem intenção de cruzar entre Cimbre e Duna para sobrevoo alocado. Mais de Vitor Alves, autorizado 500 pés, cruzar entre Duna e Cimbre para sobrevoo no CAB, reporte iniciando sobrevoo no local. A 500 pés, na sua escuta, reportará iniciando sobrevoo Mike Vitor Alfa. Meia decolou os 48, chame o controle em 1208. 308, obrigado. Gol no 556, contato radar decolagem sobre aviação Vuno para o nível 360. São Vuno para o 360. 6250, da presente Voiduna, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. Autorizado ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Padrão Acústico autorizado, alinhar e decolar da pista 197, o vento 200 graus, 1129. Autorizado, alinhar e decolar, ao paralela na altura do estado de Pituaçu, vai manter Parque Litoral. Entendi, Parque Litoral. Como é que confirma, está efetuando desvio? Negativo. Gente, informo que está fora da via. Retorne pro Edileda. Pro Edileda? Afirmo, recebo no radar que o senhor não está mantendo a via. Ok, gente. Salvador, bom dia, 3378, ação em identificação. Desça via Bomé de Uno para o nível 050. Bomete 1 até o 0, 5-0, 3-3-7. Farol Suíça decolou 5-4. Mantenha o corredor. Reporte passando o farol de Itapuã. Recontará no farol de Itapuã, novembro ao Suíça. Papá, Romeu, Juliette, Romeu, Mike. Juliette, Romeu, Mike, prossiga. Para retorno a Salvador, senhorita. Juliette, Romeu, Mike. Mantenha pro de Ceasa, reporte visual, Juliette, Romeu, Mike. Pro de Ceasa, Juliette, Romeu, Mike. Echané 6250, informo que temos um helicóptero próximo ao través de Simbra, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Reporte estabilizado. Voo no 556, mantenha pro de Leda e chame Centro Recife, frequência 125.1, alterno no 28.35. 351-12835, boa. Ô, Juliette, como é o Mike desconhece a posição, senhorita? A posição sem asa, pode voar pro de rotatória? Juliette Romeo Mike, informo que CEASA é a antiga rotatória. Está autorizado o reporte visual. Informe quando, após superar a área de proibida de Camaçari, descida para 1.500 pés. E após superar a área, descida para 1.500, aproa então da antiga rotatória, atual CEASA, Juliette Romeo Mike. Mike, Vitor Alfa, aceite a tráfego Airbus 320, agora em Dune, aproximação final para a pista 10. Aceite do tráfego, não interfere, o Mike Vitor Alfa totalmente condicionado a seus tráfegos. Gente. Ô, controle, o Juliette, pode descer para 2.000 aqui para manter condições visuais? Afirmo, desse mantenha 2.000 pés em condições visuais, Juliette, com o meu Mike. Viu, Mike? Passo. Decimal 95. Vai dar 50. Seu controle agora em 1208, na Vada Oscar Whiskey. Chamará o controle em 1208. 130, 120.8. Novembro Oscar Whiskey. Oceanair 6250, centro do tráfego, continue a aproximação 10, vento sul, através de direita com 109. É, espera, se quiser. Que mantenha a corretora Xiao no meu pé, informe intenção de voo. TGL em Veracruz. Sente a tática através do farol da barra Novembro Veracruz. Reportará o farol da barra Novembro Veracruz. Variando agora de 190 a 220 com 1 no 09. É, Duna, se possível, dá uma 3378. Autorizado, Duna, está 3378. Duna, direção 3378, graças. Tente manter um ponto de espera. Papai Romeu Juliette, Romeu Mike, deixa para o 1.500 pés, reporte visual com campo. 5.00, reporta visual, Mike. A 3745 é a torre? 3745. Está variando de 190 até 230, chegando até a 1.09. Tem condições de decolar da 1.0? Afirmo, mantém cabeceira 1.0. Chanel 6250, solo 01, libere a direita e confirme as condições de vento que recebeu no final. Vento atravessa a direita, mas estava de pro ainda, não estava de norte, ok? E grato. 3745, decolagem autorizada 240, 240 graus, com 1129. Iniciando o 3745. Tom 3378, desça para 2000 pés, ajuste 1017, autorizado final ILS-X-Ray, reporte estabilizado. 1017, autorizado ILS-X-Ray, informar estabilizado. Tom 3378. Salvador, 3436, bom dia. 3436, bom dia, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050. 050, vai manter o perfil da chegada, 3436. Sim. 208. 308, 3745, ó. Nossa, 3745. Tom 3745, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 360, 2000 pés, direto Leda, Tom 3765. Tom 3378, tráfego 12 horas, 19 milhas, rumo oeste, mantendo 1000 pés, um papá 28 alfa, não interfere na aproximação. Sim, entrou o tráfego, Tom 3378. As aeronaves na escuta do controle informa agora a pista em uso A28. É, o TAM 3436 da presente vai à posição Sango. Confirme a posição? Corrigindo posição Momba, o TAM 3436. Mike Oscar, Mike Bravo Alpha? Afirmo, Mike Oscar, November Bravo Alpha. De Momba, cadê? Tom 3378, vetoração para final ILS Zulu da pista 28, curva direita proa 090. Direita 090, ILS Zulu da 28, Tom 3378. Tom 3378, apenas confirmando, o procedimento será o R9 devido ao lock da pista 28 está fora. R9 28, Tom 3378. Tom 3378, reautorizado 2500 pés. 500 pés, 3378. Esquerda, por 180, 5 milhas aqui, eu estou 3745. 3745. Atá Romeu Juliette, Romeu Mike, Chame Torre, 118 decimal 95. 895, boa. Atá Romeu November Oscar Whisky, frequência livre. Frequência livre, Juliette, Romeu Mike, para pouso em Salvador, aproxima direto para pista 17. Reporte da vertical de Enrimar, Juliette, Romeu Mike. É, vai estar descendo para mil pés, Juliette, Romeu Mike, reporte na vertical da onde, senhor? Enrimar, o senhor conhece a localidade, onde tem um heliponto aproximadamente em torno de 3 milhas da cabeceira 17 na final? Não, negativo, desconhece, Juliette, Romeu Mike. Seguinte, aproxima direto para a pista 17. Aproximação direta para 17, reporte na curta final. Juliette Romeu Mike. Direto 17, reportará na curta, Juliette Romeu Mike. 1790, confirmando a instrução, você pode prosseguir direto. E a pista direto, reporte alinhado na cabeceira 28, pronto para a decolagem. Porta alinhado pronto na 28, gol 1790. Juliette Romeu Mike, final da 17. Uso autorizado, pistão no 7, o vento 220 graus, 1 dúzia nós. Pistão no 7, Juliette Romeu Mike. 17, Mike. Ali pronto, gol no 7-0. Ciente, aguarde para iniciar a decolagem. Temos aeronave na curta final dando 7, efetuando o pouso. Gol no 790. Ciente, aguarde no 790. Deverá manter a reta até 2.500 pés após a decolagem. Informe que tem um helicóptero afastado de Salvador, está no rumo da pista, mas ele está, porém, a 5.6 milhas fora, 500 pés, ok? Ciente do tráfego, vai manter a promoção até 2.500, no gol 1790. Decolagem autorizada, vento 230 graus, 1 a 12 nós. Livre decolagem, 1790. Sinal 35. Confirmo 3745, 1251. 1251, alterne 128 decimal 35. 3745, obrigado. Compartilhe livrando na intercessão da página, Let's Go, Mike. Bota, Mike. Papapá, Mike Vitor Alfa, está abandonando o CAB, comprou do farol de Itapuã, intenção é ingresso na área de gestão da torre para sobrevoar cabeceira 28, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Responda, Mike. Bom dia. Papá Mike Vitor Alfa Sami Torre, 118 decimal 95. 1895, Mike Vitor Alfa. Oi, Tom, bom dia. Romano 208. Salvador, é o papapá Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, confirme. Intenção de sobrevoo na sua cabeceira 28, porém questiona sobre as condições do setor para sobrevoo. No momento não é possível. A chuva naquele setor, com redução da visibilidade, teto, no momento não será possível sobrevoar na cabeceira 28. E a obstrução da visibilidade está grande e a chuva vindo do setor eco em direção aqui à cabeceira 10. No momento, naquele setor, não será possível, as aproximações estão para pouso, a pista em uso é 28, devido à modificação de vento. Está ciente da alteração da pista e também já no farol de Itapuã está encontrando restrições de visibilidade. Vai prosseguir para Pituaçu, aguardando coordenação, controle, Mike, Vitoral. Vai permanecer em Pituaçu ou vai para algum setor da cidade? Vai manter o sobrevoo no CAB onde se mantinha o Mike, Vitoral. Será coordenado junto ao controle, então prosseguindo em direção Pituaçu, Mike, Vitoral. Mike, Vitoral, aguardando. Torre Salvador, Juliette Romeu Mike. Juliette Romeu Mike, Torre Salvador. 378. Gente, tá 3378, aguarde para voar o Serra Vista 363. Gente, quantos passageiros? 02, senhor. 02, Juliette Romeu Mike. 02. Ligou 1790, solicita 350, evitando informações. Tente o gol 1790, aguarde. 0208, Mike Vitor Alfa, graças. Tá 3378, autorizado Terra Vita 363, autorizado procedimento RNAVE pista 28. Gente, esquerda agora, voando Serra Vita 363, autorizado o procedimento, puta, 3378, obrigado. Lama 790, confirme, é radial 350, nível de voo 350. É a proa 350, devido para você. Gente, Lama 790. Doutores, devido à declaração meteorológica no setor de sobrevoo, vai retornar a manter o sobrevoo no CAB, mesma posição, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Eu ando, tá passando o Victor Tiago até o centro da informação Quebec na sua escuta. Confirme. Tô passando o Victor Tiago até o centro da Quebec. Victor Charles Hotel, acione identificação. Contato radar 65 milhas nordeste de Salvador. Voe a posição em pitch para chegada e pitch. Pista agora em UZ 28. Positivo, por hoje em pitch, o Vitor de Alatão chama na conta para a descida. Lama 790, após desvio, autorizado direto Romeu Fox 018. Autorizado Romeu Fox 018, confirma para o voo 970. Afirma, após desvio, autorizado direto Romeu Fox 018, voo 790. Gente, o 790, após desvio, já está retornando então na prova do 7 do Romeu Fox 018. Tá passando o Victor Charlie Hotel, desça para o nível 050. 50-50, vai descer, Geraldão. Tá 3378, complete procedimento, chame torre, 18, destinal 95. 95, obrigado. Tá 3378, controle. Tá 3378, mais escuta do controle. Tá 3378, chame torre 118, decimal 95, transmissão às cegas para o TAM 3378. Torre Salvador 3378, estabilizado. 3378. Boa tarde, continue a aproximação, pista 28, chuva leve e próxima cabeceira 28, vento variando de 220 a 250 graus com 1-2 nós, 1-2 nós. A chuva predominantemente no primeiro terço da cabeceira 28. Estima o teto em torno de 700 pés, reporte visual com a cabeceira. Reporte na visual, 3378, a pista molhada, você confirma? Primeiramente molhada, nos dois terços finais. Acredito que no primeiro terço, pelas condições de chuva, esteja mais molhada. E o balizamento está no brilho máximo. Obrigado. 3378, reportar a vista. Oi, vai passar agora, quilo. Prossiga. Chamado 5 autorizado até a interseção Papá, reporte para cruzamento. Alterne 126 decimal 85. 2545 12685 gol 790. Tá 3436, desça para 25006, o ajuste no 097. Autorizado procedimento RNAV pista 28, reporte Serra Vista 363. 2500 reportando 363, tá 353436. Tá passando Vista Serra Vista ao controle? Procedimento que usa dois, é o procedimento RNAV, tem condições de efetuá-lo? Negativo. Tente, confirme qual procedimento que irá realizar. ILS Zulu 28. O ILS Zulu na negativo, Victor Charlie Hotel, devido ao procedimento estar fora. Confirme o... deseja fazer o VOR, tem condições? Negativo, aceita a declaração também, por tempo final do procedimento. Gente, vem na proa de IPIT, o Vitor Charlie Hotel, para o procedimento VOR na pista 28. Mike Vitor Alfa, ataque agora da posição cabe, vou ir para o litoral sul devido à aeronave e decolando da pista 28. Mike Vitor Alfa, vai livrar o setor. Terra 2, 1-3, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 2-8. Alinhar e manter, 1-6-2, 1-3. Estrela 7-8, solo ao zono 9, ao livrar pista à esquerda, chame solo em 1-2, zono 9 para instruções de táxi. Livra à esquerda, 1-2-9, tá 3-3-7-8, obrigado. Terra 2, 1-3, mantenha a reta de decolagem até 2.500 metros, informa que se receber informação de que tem um helicóptero afastando para o litoral sul, a 500 pés, afastado aproximadamente 5 milhas do aeródromo. Gente do tráfego, livre decolagem, vai manter 200, vai manter a proa até 2.500 pés, 62, 1-3. O vento no momento, 250 graus com 1-2 nós. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 28. Ali mantém cabeceira 28, então 3895. Terra 6213, decolou os 22, chama agora o controle em 1208. 208, 6213. Controle Salvador, uma boa 6213, Oceaneta. Canavia 213, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado da 300 direto, Leda. 360 sem restrição, senhora. 360 sem restrição, Canavia 213. Sem restrição, 360 direto, Leda, 6213. Mike Vitor Alfa está autorizado sobre voo no CAB. Mike Vitoral no controle. Vai retornar ao cabo sobrevoo, agradeço a colaboração, Mike Vitoral. Tan 3436, complete procedimento, chame torre, 118 decimal 95. 2895. Autorizada, cabeceira 28. Sente do tráfego, manter por até 2500 pés, para 3895, livre decolagem 28. Patatango, Vista Charlie Hotel, informa agora a chuva moderada sobre o campo, deixa para 2000 pés, o ajuste no 097. Autorizado procedimento VOR, pista 28, reporte na final. Positivo, pode ser 2017, enquanto na final do VOR 28, Victor Charlie. Deus, mantenha o ponto de espera, temos aeronave na sequência para pouso na pista 28, mantenha o ponto de espera. Patrão 3436, final da 28. 3436, centro do tráfego, reporte visual com a cabeceira. Chuva leve agora sobre Aurora, na primeira metade da pista mais molhada. Vento 230 graus, 1:19. Visual já, livre o pouso? Depois, cabeceira 28. Livre o pouso, cara. 3895, decolou os 25, chama agora o controle, Salvador, em 1208. 208, 3895, boa. Aguarde a coordenação, acionei 623. Aguarde. Controle Luan, boa tarde, Tan 3895, decolado na Nação Voono, já passou 2500, vai. Tan 3895, boa tarde, contato radar, suba sem restrição para o nível de voo 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, autorizado, ótimo, agora.